Ei, DJ louco, tá na hora da mudança. Meu som aqui é o mais forte, ninguém bota a cara. O meu som é o mais forte, ninguém bota a cara. Se peitar, a tropa vai levar mala pra casa. Se peitar, a tropa vai levar mala pra casa. Meu som é o mais forte, ninguém me aguenta no racha. Se peitar, a tropa vai levar mala pra casa. Se peitar, a tropa vai levar mala pra casa. Pra você me peitar, tem que estudar, aprender, trabalhar antes de conversar. Blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Eu sou o trem, tu é o mar e a fumaça. Eu sou o trem, tu é o mar e a fumaça. Eu sou o trem, tu é o mar e a fumaça. Eu sou o trem, tu é o mar e a fumaça. Tá te gastando, viado. Tá te gastando.